sal e suor. Basta seguir um perfume no ar e eu vou estar contigo para sempre te amar. Sinto um perfume no ar, corro para ti, vou te abraçar. Já sei que estás a chegar, o teu perfume está no ar. Promessas, promessas, nunca fui a tua amada. olho-mastro para efeitos de enfeitar a avenida. Com balões de pendurados, papelinhos coloridos, trouxe o insólito sarilho à autarquia. É que esta idealidade agiu em conformidade com o gosto colossal de dois ou três. E anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. E anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. Os olhares que se pasmavam na escalada não alcançavam nem o meio, nem o fim. Para muitos aquele mastro é má contenção de gastos, para outros ele está muito bem assim. O fascínio é humano e o que é grande em tamanho glorifica sempre muito quem o fez. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. São Pedro perdeu as chaves, Santo António o marino, São João foi pelos ares e por mal dos seus azares não encontrou corneirinho. Santo António anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu redondo e ele se sabe não tomo, outra pessoa não sabe em quê. Inquieta a multidão na avenida, assobia por tanto ter de esperar. Mas nem bairros, nem bairristas, nem as tais marchas previstas, o expectante espectador viu desfilar. Quem se entende com altares diz que os santos populares não desfilam pelas ruas desta vez. Que nos falta tradição, ao menos vale a emoção, que o maior mastro do mundo é português. Que nos falta tradição, ao menos vale a emoção, que o maior mastro do mundo é português. Recuperados os santos dos seus maus tratos, os responsáveis resolveram confrontar. Escorregando pelo mastro, perguntaram cá embaixo que o país levantou alto este pilar. Para a porta do vizinho, toda a gente varre o lixo, quando a culpa nos aponta e envolve. E quando toca ao país, patriota é o que diz, que o maior mastro do mundo é espanhol. El apostito português. Solo es grande tu en pequeña. Pero el mayor mastro del mundo es español. Son Pedro perdeu as chaves, Santo Antônio o marino, São João foi pelos ares e para lá os seus ares não encontrou corderinho. Santo Antônio anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu no tonto e no céu não tonto. Thank you. Para todos os momentos. Assim, queremos ajudá-lo a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, todos os sábados, às 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. Deixa voar assim como asas e dados. És filho de mamã, és louco no divã. Agora peque e morda, mas é. És filho de mamã, és louco no divã. Agora peque e morda, mas é. Porque eu quero. Sentes a pele, ouves a voz. Giras e rodas junto a sós. Pele, voz, eu dou-te um das. Lutamos a guerra até ficarmos na paz. Cima, baixo, agarrado, eterno. Fica comigo quente, aberto. Seu inferno solto, enlaçado. Deixa voar assim como asas e dados. És filho de mamã, és louco no divã. Agora pegue e morda, mas é. És filho de mamã, és louco no divã. Agora pegue e morda, mas é. Porque eu quero. nunca mais sentir a cor. Como entender e responder à dor? Que não dão para ver, que não dão para controlar. Deixa te desfazer este amor. Sim. escaldante. Pega, serei tua pega. Se rende ao teu charme provocante. Pega, serei tua pega. Escaldante, pega, serei tua pega, que se rende ao teu charme provocante. Pega, serei tua pega, numa luta de prazer bem escaldante. Qualquer é mulher portuguesa. Não há mais nenhuma mulher, eu tenho uma certeza. Agora me apaixonei pelo seu coração. Vou ser tão feliz, ter o que sempre quis, vou viver esta paixão. São belas, são belas estas portuguesas, mulheres do meu país. São belas, eu digo com franqueza, e toda a gente diz. São belas, fazem com certeza um coração feliz. São belas, eu digo com franqueza, e toda a gente diz. É mulher portuguesa, igual eu não vou encontrar, eu tenho a certeza. Agora que eu encontrei o meu grande amor, vou viver a minha vida com esta mulher tão querida que me dá tanto valor. São belas estas portuguesas, mulheres do meu país. São belas, eu digo com franqueza, e toda a gente diz. São belas, fazem com certeza um coração feliz. São belas, eu digo com franqueza, e toda a gente diz. Estas portuguesas, mulheres do meu país. São belas, eu digo com franqueza, e toda a gente diz. São belas, fazem com certeza um coração feliz. São belas, eu digo com franqueza, e toda a gente diz. São belas estas portuguesas, mulheres do meu país. São belas, eu digo com franqueza, e toda a gente diz. São belas, fazem com certeza um coração feliz. Target Brasil, sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2.

quando tu pensas junto a mim, esqueço o mundo, quero que a noite não tenha fim, Hoje eu não tenho pressa, amanhã não interessa. Hoje nada nos vai parar. Ela não quis mais.

no tempo e morri. No cogumelo, foi tudo de repente. Apanhei um flash, voltei a morrer na casa aqui. No cogumelo, foi tudo em serão. Procura sem vão, de repente era um Tomiroshima. Companhia para a tua noite e não tens? Queres aquelas músicas que mais gostas, mas nem os programas de download te safam? Tranquilo. tens o Target DJ no Canal 2. Nas noites de sábado, o Canal 2 leva até aqui o programa com a melhor dance music do passado e do presente. O Target DJ, aos sábados, às 10 da noite, no Canal 2, da Antena Web. Arranjei uma bicicleta e fui para aí fora dar umas voltinhas. Lá no fundão dei uma no chão, na pavilhão dei uma no divã. Castelo Branco foi em cima de um banco e a Lisboa foi numa boa, numa canoa, numa canoa. Nosso Portugal é tão bonito, tem de norte a sul mil maravilhas. Por isso arranjei uma bicicleta e fui país fora dar umas voltinhas. Lá em Pombal dei uma no Laranjal e a Leiria dei duas no mesmo dia. Em Santarém voltarei também e lá no Porto a coisa deu para o torto. Fui quase morto, fui quase morto. Nosso Portugal é tão bonito, tem de norte a sul mil maravilhas. Por isso arranjei uma bicicleta e fui país fora dar umas voltinhas. Fui lá em Beja, meteu inveja, Évora e Faro, um caso raro. Em Porto Alegre dei uma alegre e em Aveiro foi bem porreiro. Foi o dia inteiro, foi o dia inteiro. Nosso Portugal é tão bonito, tem de norte a sul mil maravilhas. Por isso arranjei uma bicicleta e fui país fora dar umas voltinhas. Fui a Viseu, levou-me ao céu, Vila Real também não foi mal. De Braga a Bragança ninguém descansa e lá na Guarda dei voltas à parva. A romper a estrada, a romper a estrada. Nosso Portugal é tão bonito, tem de norte a sul mil maravilhas. Por isso arranjei uma bicicleta e fui país fora dar umas voltinhas. E fui país fora dar umas voltinhas. E fui país fora dar umas voltinhas. E fui país fora dar umas voltinhas. Tanto amor, tanto carinho. fazer nada. Maldita droga, ai, droga maldita, grande é a praga que se multiplica. Maldita droga, ai, droga maldita, grande é a praga que se multiplica. Eu não lugares dos meus segredos eu deixei, sem reservas nem pudor. Invadiste os meus sentidos, que não fiz por amor, e deixaste a minha vida meio perdida neste beco sem saída. Dei quase tudo e quase tudo foi demais. Dei quase tudo, leva agora os teus sinais. Dei quase tudo e quase tudo foi demais. Dei quase tudo, leva agora os teus sinais. Todas as leis e deixaste-me ao sabor da loucura. Deito os dedos e os anéis, e o que tinha de melhor. Mas deito quase tudo e quase tudo foi demais. Agora os teus sinais. Dei quase tudo e quase tudo foi demais. Dei quase tudo, leva agora os teus sinais. Dei quase tudo e quase tudo foi demais. Dei quase tudo, leva agora os teus sinais. Locutoras. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito. Só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. Anjos condenados numa eterna solidão, dois amores separados sem haver uma razão. Anjos condenados numa eterna solidão.

coração. Fogo é proibido, aqueces meu coração. Só tu és a minha luz, só a ti escrevo esta minha dor. Thank you. Espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena UE. Até ela que me chama. Vou mesmo.